Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 66: Necessidades Emocionais. Êxito vivo ou dinheiro? Ao colocar-se na justa relação para com Deus, teremos êxito onde quer que formos. E é êxito o que queremos, não dinheiro. Êxito vivo. E Deus nulo dará porque sabe tudo a respeito de nossa abnegação. Conhece todo o sacrifício que fazemos. Talvez penseis que vossa abnegação não faz nenhuma diferença, que deveis receber mais consideração e assim por diante. Faz, porém, grande diferença para com o Senhor. Tem-me sido repetidamente mostrado que quando as pessoas começam a procurar vencimentos mais e mais altos, penetra-lhes na vida cristã algo que as coloca em posição em que não mais se encontram em terreno vantajoso. Mas quando recebem um ganho que traz o cunho de seu sacrifício, Deus lhes vê a abnegação e dá-lhes êxito e vitória. Isto me tem sido apresentado repetidamente. O Senhor que vê em oculto recompensará publicamente todo o sacrifício que seus provados servos têm estado dispostos a fazer. Segurança não em riquezas. Muitos pensam encontrar segurança nas riquezas terrenas, mas Cristo procura remover-lhes dos olhos o argueiro que lhes empana a visão, habilitando-os assim a ver o inexcedível e eterno peso de glória. Eles tomam fantasmas por realidades e perdem de vista as glórias do mundo eterno. Cristo os convida a estender o olhar para além do presente e acrescentar eternidade à sua visão. Confiança em Deus é verdadeira segurança. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas, e que caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, poderemos achar-nos seguros. Deus oferece segurança. Deus deseja que escolhamos o celestial em vez do terreno. Abre-nos as possibilidades de uma inversão celeste. Deseja prover encorajamento para nossas mais elevadas aspirações e segurança para nosso mais dileto tesouro. Declara: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Isaías 13, verso 12. Quando forem consumidas as riquezas que a traça devora e a ferrugem corrói, os seguidores de Cristo poderão rejubilar-se em seu tesouro celeste, em suas riquezas imperecíveis. A santificadora influência da verdade. A única segurança para qualquer alma está em pensar corretamente. Devemos usar cada um dos meios que Deus colocou ao nosso alcance para o governo e cultivo de nossos pensamentos. Temos de pôr a mente em harmonia com o seu pensar. Sua verdade nos santificará corpo, alma e espírito, e seremos habilitados a erguer-nos acima da tentação. As palavras que proferimos serão palavras sábias. A verdade aplicada melhora a saúde. Quando homens que condescenderam com hábitos errôneos e práticas pecaminosas se rendem ao poder da verdade divina, a aplicação dessa verdade ao coração reaviva as faculdades morais que pareciam haver sido paralisadas. O recebedor possui compreensão mais clara, mais vigorosa que anteriormente ao haver ele firmado a alma à rocha eterna. Mesmo sua saúde física melhora ao sentir sua segurança em Cristo. A bênção especial de Deus a repousar sobre o recebedor é em si mesma saúde e força. Alívio do sentimento de culpa. O paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma como a do corpo. Ele necessitava a saúde da alma antes de poder apreciar a do corpo. Antes de poder ser curar a enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar do pecado a alma. Esta lição não deve ser passada por alto. Existem hoje milhares de pessoas a sofrer de moléstias físicas, as quais, como o paralítico, estão ansiando a mensagem: perdoados te são os teus pecados. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento de sua doença. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. A paz que tão somente ele pode comunicar restituiria vigor à mente e saúde ao corpo. Forças para o vosso dia. Anjos, que farão por vós o que não poderíeis efetuar por vós mesmos, aguardam-vos a cooperação. Esperam que correspondais à atração de Cristo sobre vós. Aproximai-vos de Deus e uns dos outros. Pelo desejo, pela oração silenciosa, pela resistência às influências satânicas, ponde a vossa vontade ao lado da vontade de Deus. Enquanto tiverdes um só desejo de resistir ao diabo e orardes sinceramente: livra-me de cair em tentação, tereis resistência para o dia. É a obra dos anjos celestes aproximarem-se bem dos tentados, dos provados, dos sofredores. Eles trabalham longa e infatigavelmente para salvar as almas por quem Cristo morreu.